Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. É isso aí, minha gente. Ninguém acreditava, mas nós chegamos à 12ª edição. Aqui nós temos conosco o já consagrado Oliver Pérez. É pra falar oi? Pode ser. Não sei, porque a outra vez você me tirou da introdução, então não sei. E também nós temos aqui as meninas do Mona Lisa de pijama. Meninas é ótimo, né? Meninas é muito bom. Meninas, ah! Fazer trancinhas aqui, Elba. A minha mãe chama todas as... Se tu falar que a tua mãe tem a nossa idade, a gente sai agora. Tá sabendo, né? A mãe dele tem 22. Faz 23 mês que vem. A gente é mais nova, né? Chamam de meninas, cara. É engraçado, eu acho legal isso. Eu tenho até medo de falar meninas ou não, mas vocês eu vou chamar de meninas. Tá, obrigado. Pode chamar. Não chamando de tia, tá ótimo. Já aguenta a semana inteira, né? Ah, não, gente. Tia é pra acabar. Pior é quando assim, encontro uma pessoa da minha idade que olha pra minha cara e diz assim, mas a senhora... Ui! Então é isso aí. Vamos agora para os nossos e-mails. Nerdmail. This is the house that funk built. Groove a modern style. Alright, I'm checking all y'all out this evening. I see you sitting around. Estamos nós mais uma vez aqui para a nossa leitura de e-mail. Sussi Oliver Pérez. Olá. Bem, vamos começar aqui falando que no último programa a gente não falou muito, né? Mas a gente está agora na Rádio Animix toda quinta-feira, a uma hora. Para quem não conhece... Rádio Animix é uma rádio online, pra quem já, ou na infância, até mesmo hoje, ainda gosta de animes ou programas japoneses em geral, cara, pode acessar essa rádio que é muito boa, meu. Outro dia eu tava pegando trilha de anime do meu tempo, cara, que eu assistia, é muito legal, velho. Anime do seu tempo é Pokémon? Oh, é uma programação boa, velho, eles variam bem a coisa ali. Então, pessoal, acessa aí www.radioanimix.com.br. Nós estamos lá toda quinta-feira, 1h com o nosso programa da semana. Ou seja, dá pra você almoçar ouvindo a gente, se bobear. Ó, que beleza. Lembra disso a hora que você estiver com aquele sushi na boca. Ou aquele pepino, né? Ui! Foi engraçado a parte agora. Nós vamos falar sobre os eventos agora, que a gente não esperava que fossem mandar, né? Depois do nosso fiasco da promoção. Aliás, eu queria até pedir desculpas ao Rubens Cavalheiro, né? De Curitiba. Que ele tinha mandado um link pra gente sobre o encontro de RPG que ia ter lá, mas a gente não pode colocar no ar por problemas que a gente tá tendo aqui no nosso blog, né? E agora a gente vai falar sobre o Video Games Live. Então, cara, Video Games Live, pra quem não conhece, né, desliga agora e vai dormir. Tô brincando, brincadeiras. A parte da Video Games Live, ela se trata daquele concerto sobre com quais músicas dos games, né, abertura, introdução, esses negócios. E esse ano ela acontecerá em BH, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E também, junto com a Video Games Live, vai haver concurso de cosplay e campeonatos de videogame, tipo de Guitar Hero. Pra quem tiver interesse aí, as novidades seguem pelo Twitter. Também existe o site www.videogameslive.com.br e o site é bem completinho. Quem tiver interesse, só dá uma entradinha lá e procurar. O Lucas, né? Lucas Gomes, que mandou esse e-mail pra gente, também tá chamando a atenção especial aí pra Salvador, que está no circuito pela primeira vez, né? Então, ou seja, é a primeira vez que vai rolar a Video Games Live lá. Pessoal, continue mandando aí seus e-mails com sugestões de eventos, porque logo logo a gente vai ter um espaço bonitinho lá no nosso site, que vai estar dando uma descrição de cada evento, com press release. Só que a gente só tá com alguns problemas aí com o plugin que faz isso, logo logo a gente resolve, beleza? Sussi, nossa comunidade no Orkut. Cara, nossa comunidade no Orkut bomba. A cada vez que eu entro lá, tem uma coisa nova. Inclusive, até tem um topico lá novo. É, eu não sei se você já viu, se você viu o tópico lá que foi criado. E é o leilão do Boga do Polar. Quem tiver interesse, tem que entrar lá. cara, assim, tem bastante coisa engraçada lá. Tá lá, o Orkut, ninguém mexe. Vai lá, adiciona e sai fora, sabe? Estão pedindo aqui certificado de virgindade e garantia com manual de instrução, cara. Cara, como já tá faz um tempo comigo, eu não sei se eu vou poder fornecer isso daí. Mas a gente dá um jeito. Mas o avô tá novo, né? O avô tá novo. E além disso, né, Susi, nós temos o nosso perfil no Twitter, para as pessoas que gostam de tudo em até 140 caracteres. Lá você fica, você acompanha o @nerdrops e você tem todas as novidades que estão presentes no nosso site. Saiu no site, já vai direto pro Twitter. Vamos aos nossos e-mails e comentários do último programa? Nós temos o primeiro e-mail do Diego Pereira da Silva, o conhecido Frank Castle, que comenta sempre no nosso blog de 25 anos de Osasco. Fala aí, galera do Nerdrop. Sobre o lutador que irá fazer o BA no filme de Esquadrão Classe A, também achei que ele não combina muito com o papel. E por falar em lutador que vira ator e vice-versa, vocês viram que o ator que fazia o Ranger Verde virou lutador e quer entrar no Ultimate Fighting? Eu vi. E o Polar decidiu esquecer, né? Polar Mãos de Tesouro, ele edita tudo que não é do interesse dele. Mentira, cara. Isso aí foi na gravação que a gente nem lembrou de fazer, ó. Não, ai, lembrou. Você falou pula, pula. Voltando aqui, sobre o filme Sunshine, sei que o Nerdrops é focado no humor, então não vou ficar mandando hate mails. Apenas sugiro que assista o filme com bastante atenção. É um dos melhores filmes de ficção científica da atualidade, na minha opinião, e lembra muito 2001 e Alien. Podem prestar atenção que vocês vão notar a semelhança. Eu assisti. É bonzinho, dá pra perder, vai, uma hora e meia aí. Eu assisti o filme, que é legalzinho, vale a pena mesmo. Eu comprei o filme original. Eu também tenho ele aqui, eu acho legal. O Fred Breslau, ele manda um e-mail aqui e falou: pô, depois de ouvir o último Metacast, fiquei encanadão de não dar suporte aos meus podcasts favoritos. Aí, isso daí é muito importante, hein? E como sou fã do trampo de vocês, desde o terceiro podcast, queria primeiro deixar meu testemunho que o trampo tá foda e não perco nunca. Ele tá mandando aqui mais uma sugestão aqui pro Nerdrops, que é uma sessão pra falar de música. É, porque ele conta também que na época de RPG dele, né, a galera era viciada naqueles heavy, tipo Rhapsodia, Blind Guardian, Halloween. É, metal melódico, né? Exato. Gloria Gaynor. Idiota. A gente entende. E ele tá dizendo que tem muita coisa que os nerds curtimos ouvir, como tem nerd específico de som, seria algo legal de se ter na pauta, né? O grande problema da gente colocar música aí, de falar sobre música, é que música é uma coisa que desperta muita paixão das pessoas, cara. Então você começa a falar de um e não fala de outro, aí vem sempre aquela galerinha do mimimi, que você não fala de tal coisa, você só fala de tal coisa. Então, sabe, por enquanto a gente não vai colocar. À medida que a gente for, sabe, ganhando mais confiança, a gente põe sim. Tá, cara, um abraço pra você. É, mas é muito importante que ele falou também que os nossos ouvintes aí tem que dar o retorno, né, cara? Tem que deixar comentário, tem que mandar e-mail. Eu acho que é importante. Como que a gente vai melhorar se a gente não sabe o que os outros estão pensando? É muito importante isso daí. É, exatamente. Como diria Tim Maia, o retorno é muito importante. O retorno financeiro, né? Eu vou passar minha conta. Você sabe por que Jorge Lucas foi bem? Porque o Jedi tem retorno. Tá aí, não precisa falar mais nada. E tem também o e-mail do Eduardo Dias de Porto Alegre, que diz que é ouvinte desde o cast 9. Ele tá mandando um e-mail pra falar sobre o comentário de que seria bom ter um mod de Star Wars pra Battlefield. Ele diz que não sabe se existe algum, porém que já joga Star Wars Battlefront pra PS2 e que é um jogo, exatamente igual a Battlefield, porém com o universo Star Wars. No jogo você pode escolher se as batalhas serão na trilogia antiga, Rebelde vs Império, ou na nova, Clone vs Droids, tendo diferenças entre que lado ele escolhe. É, por exemplo, o Império tinha uma unidade com jetpack e os rebeldes tinham uma com Wookie. Além disso, controlar X-Wings, AT-AT e entre outros. Foi feita também uma continuação com o acréscimo de batalhas no espaço e heróis, que poderiam ser Jedi ou uma personagem dos filmes como Han Solo, Chewbacca, que curte dar uma mordida nas costas dos caras aí, ou caçador de recompensas, o Boba Fett. Quando o jogador atinge uma quantidade de pontos, ele libera essa galera aí. Ele diz que adorava o jogo e sempre jogava com os amigos dele, e ele diz que se você quiser jogar, você tem aí tem os reviews do Star Wars Battlefront no IGN e tem também do Star Wars Battlefield, né, que é o mode no IGN também. Temos também agora o e-mail do Henrique Lacerda, que também é nosso colaborador, e falou: fala, galera, beleza? Nesse último Nerdrops o Sussi estava hilário, ri mais do que o normal. Vocês estão de parabéns, a qualidade do podcast é ótima. Não tem essa de som alto, som baixo, som alto, som baixo, e isso ajuda muito no meu caso, que ouço enquanto eu dirijo, e não dá para prestar atenção no som do carro. E por incrível que pareça para vocês, eu conheci o downloading através do Nerdrops, ou seja, podem pedir uma grana para eles. Grande abraço e continuem com o trabalho de vocês. Na verdade, você pode cobrar do Guizão, porque ele falou que ele daria um prêmio a quem conhecesse o Nerdrops e não o downloading, né? Vamos agora para os comentários do nerdrops.com. Começamos aqui com Rodrigo, que diz: caramba, gente, só no final do programa caiu a ficha que 11 é um número de viado? E quem foi que disse? O Sussi, é claro. Mas é isso, edição de categoria. A música do final ficou meio triste, vocês não acharam? Vamos lá, só mais 89 podcasts e chegamos no número 100. Não vou mandar um abraço dessa vez, tá enchendo o saco já. Cara, esse abraço aí, pra quem falou que é do AnimeCast, não é. O abraço é do Energia 97 lá, do programa de futebol que passa, que o português fala abraço. Ah, é? Eu não sabia. É, eu não, aqui não pega, né, cara? É, não, pra, assim, nerd, futebol, tudo bem que não tem muita coisa a ver, mas o programa é muito bom, é bem engraçado. Não, eu não ouço porque não pega 97 aqui, eu nem lembrava. E o Stunts manda um comentário aqui: eu tinha visto cosplay do Bumblebee, sensacional, cara, e esse Surrogates parece ser um puta filme. É, não lembro quem falou na leitura de e-mails, mas eu conheço o Nerdrops e não conheço o Nowloading. Um dia eu escuto. Ah, Guizão, vai pagar muito, filha da puta. Guizão ficando sem grana, Guizão tá devendo, né, as calças, galera. Guizão tá ficando sem grana. É, ele prometeu que ia dar um iPhone pro cara que dissesse isso. Ou um iBoga, né, vai saber. É só ele não vir pedir o Boga que tá comigo. Tem também aí o comentário do Leandro Arc, que fica me pedindo pra mandar beijo pra ele, que eu não vou mandar. Isso é sério, ele fica me pedindo, cara tarado. Ele diz que o programa tá muito bom, como sempre, principalmente pela música que o Ivo Jovem Nerd escolheu. Nostalgia total, chegou a arrepiar aqui. Olha lá, Dá um beijinho pra mim, tá vendo? O Léo Luz também, cara, achou muito foda a música do Ryu. Ele tem um anime com ele lá e não lembrava mais dela, achou... show de bola. E o cast muito divertido e animado. Parabéns ao povo. Agora edição 11, um atrás do outro. E o primeiro da fila é o Sussi ou o Vitinho com pula pirata? Não, cara. Eu tô sempre atrás de todo mundo. E o Jordan manda aqui: muito bom, Nerdrop, parabéns. Uma pergunta: Barrichello conseguiu se tornar um zumbi Zack Snyder agora? Não, né, cara? Ele sobe mais um degrau da longa escada, né? Mas tá indo. É, agora ele é Paul W.S. Anderson, do primeiro filme do Resident Evil. Não, mas ele ganhou outra. Né? Então ele já passa pro Juan Carlos Fresnadillo. É mesmo. Zack Snyder é o zumbi Ultimate mesmo. Nossa. Temos um comentário aqui do Refox. A respeito de Akira, alguém sabe se realmente é sobre o Tetsu? Porque a parte do Tetsu é só um dos volumes do mangá, até onde eu sei, e não é nem o primeiro. Caraca, vocês mandaram... Depois ele também deixou um PS aqui. Caraca, vocês são muito bons. Continue o ótimo trabalho. Eu acho que a melhor pessoa pra responder isso aí é o Oliver, porque ele gosta de anime e mangá. Tá bom. Ai, cara, eu não li o mangá, né, meu? Eu só assisti o desenho, e o desenho, digamos assim, não é aquele puta foco, porque tem toda aquela parte do Kaneda indo atrás do Tetsu. Assistiu só porque depois passava Emanuele. Era antes, não passava? Meu, eu sei que a Bandeirantes, ela testou os níveis de audiência com a Akira em todos os horários, né? Até na hora do almoço. Então fica meio difícil de descobrir uma informação de extrema relevância como essa. Então é isso, gente. Esses foram os nossos e-mails, comentários e outros avisos da semana. E até semana que vem. Vamos ao nosso programa. Abraço pro Vitinho. Pula, Vitinho. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Bruce Campbell poderá ter participação maior em Homem-Aranha 4 e Kirsten Dunst confirmadíssima no elenco. O diretor fala sobre a adaptação de Ronin de Frank Miller. Harrison Ford confirma o quinto Indiana Jones. Diretor e roteirista assinam para Silent Hill 2. Nicolas Cage explica sua saída de Besouro Verde e já tem substituto. Michael Bay fala sobre Transformers 3, Bad Boys e Megan Fox. Diretor e roteirista fala sobre sequência de Star Trek. Presidente da DC fala sobre Superman nos cinemas. Jessica Biel em Esquadrão Classe A. A Noite dos Mortos Vivos pode ganhar remake em 3D. Mark Miller confirma sequência de Kick-Ass. Filme de Witchblade não será fiel aos quadrinhos. Novidades no elenco de X-Men First Class. Morre Patrick Swayze. Pensa na minha idade, pensa numa dona de casa que tem uma filha de 4 anos, só vou falar de coisa que eu sei. Quer falar do Up? Poder que eu não assisti ainda, tô louco pra assistir. Nem eu. Nem eu. A gente pode falar sobre o trailer dos Mercenários. Vocês sabem sobre esse filme? Não. Então, só pra vocês terem uma ideia, imagina todos aqueles brucutus dos anos 80. Eles vão juntar num filme só Bruce Willis, Stallone, Schwarzenegger. É a versão da... Lembra aquele primeiro filme que o Patrick Swayze fez? Que era um bando de guri, era o Rob Lowe. Ah, sim, sim, sim. É a versão desse agora? É a versão velha desse? É, agora é uma versão neles numa piscina de testosterona. Versão terceira idade? Terceira idade, 200 quilos de músculo, né, cara? Terceira idade bombada, né? É, porque o Sly tá gigante, o Sylvester Stallone. Quanto mais ele cresce, mais a boca entorta. Vocês já perceberam isso? É porque vai esticando, né? É, eu acho que... Tem que puxar de mais algum lado, né? Mais deformado ele fica. É que a carne vai, mas o nervo estica, né? Fica, tudo, fica mega deformado. E aí saiu o trailer essa semana, do Festival de Veneza e tudo mais. Promete, o filme tá realmente prometendo ser tudo aquilo que o pessoal tá esperando, né? De uma reunião desses astros aí. Além do Jet Li, do Jason Statham e do Mickey Rourke, que ultimamente tem feito uns filmes bons, né? Cara, eu assisti o trailer na hora que eu terminei de ver, eu senti, sabe, pelos de javali saindo do meu couro cabeludo. Quer dizer, agora é só couro, né? Mas é... Já foi cabeludo, né? Já foi cabeludo, né? Mas... Não foi esse filme aí que eles vieram pro Brasil gravar umas cenas? Isso. Exato, exato. Que tem a Gisele Thier até no elenco. Ah. Ai, todo mundo falando espanhol? Isso, eles estão no Brasil falando espanhol. Ah, isso é clássico. É que tá nem no filme. Tá no Rio, depois tá na Amazônia, assim. É, né? Assim, do lado, né? Daí passa uma onça, assim. Aí eles estão na floresta, caem no rio, de repente eles vão parar lá em Foz do Iguaçu. Esse tipo de coisa, é, sabe? É, coisa básica. E a Gisele Thier vai ter um casinho com o Jason Statham e tudo, vai rolar uma pegaçãozinha básica aí. Então é porrada, tiro, explosão o tempo todo, qualquer homem quer ver no cinema, né? Ah, sim, filme de menino. É. E menina sem muita exigência. Aquela menina que tá querendo engrenar o namoro. Que faz qualquer coisa pra manter o cara. Isso mesmo. Mas eu tinha um pôster do Schwarzenegger no meu quarto. Nossa, mas era o armário todo, né? Era as duas portas. Meu irmão não se conformava. Era o pôster de qual filme? Era de um filme? Achei que fosse do Comando pra Matar. É o mais tradicional que tem, né? Eu achei que ela tinha um deles daquela época que ele era Mr. Universo. Cara. Que ele tinha aquele cabelinho tigela, né? É, eu tinha um fetiche com ele. Eu sonhava, nossa, com ele correndo na neve. Não, não é um pôster daquele Júnior, né? Que engravida? Não, era de um namorado meu ainda. Bem lindo o pôster. Bem, vocês por acaso conhecem o Bruce Campbell? Conheço a Sopa Campbell. já ouvi falar. Então, pra quem não conhece, o Bruce Campbell, ele fez aparições rapidíssimas, né, nos três primeiros do Homem-Aranha, né, e as pessoas agora estão falando que ele vai ter uma participação maior, talvez até como vilão do longa, no caso, o Mistério, né, o Mestre das Ilusões. A produção já tá agendada pra ter seu início agora em janeiro de 2010, e tá, até agora, a data de lançamento é 6 de maio de 2011. Será que engrena? É, se engrenar, não sei, né, mas é, na verdade, ele só tá aí também porque ele é um dos protegidos do diretor Sam Raimi. Sam Raimi, protegidos no tipo de caso? Não, é mais ou menos, porque é um caso antigo, né? Se é isso que você quer dizer. Não, ele tá presente na relação dos dois. Não. Ah, bom. É que fazia aqueles filmes de horror, né? Ele fez a trilogia Evil Dead, né? Que aqui foi corretamente traduzido para A Noite Alucinante. Sim, A Morte do Demônio, meu filme de terror preferido. Isso. Que é o último que eu vi, porque eu não tenho mais coragem de assistir. Então, o Sam Raimi, mais o irmão dele, o Bruce Campbell, já faz esse trio aí há muito tempo já, né? Esse menage. Desde a saída do fantástico ator Nicolas Cage, a galera que tá esperando o filme aí do Besouro Verde andou com um ponto de interrogação na cabeça a respeito do motivo da sua saída, né? Anteriormente foi divulgado que foi por questões de um não acerto de valores entre o estúdio e o ator, mas segundo o próprio Cage, divergências criativas, né? Segundo ele, apesar do Michael Gondar ser um diretor do gosto dele, o vilão não tinha característica características que ele sustentasse como ator, né? Ele queria que tivesse mais um lado humano. É, que o problema do Nicolas Cage aí é que tanto ele quanto o Seth Rogen, eles têm a mania de se meter muito nos filmes que eles estão fazendo. No caso do Besouro Verde, a produção já é do Seth Rogen. Então, cara, tava na cara que se o Nicolas Cage fizesse graça, é ele que ia cair fora, né? E vocês sabem que com relação a problemas com acertar valor, não sei se vocês estão sabendo, mas o Nicolas Cage tá numa encrenca danada com o imposto de renda lá nos Estados Unidos, né? Pegaram ele lá? Pegaram, tá vendendo as mansões dele em vários lugares pra poder pagar o que ele deve pro Leão. Acho que é coisa de 6 milhões de dólares ele deve. Ele comprou peruca sem nota. Quer dizer que ele não tá mal na fita só comigo. Não, ele tá mal na fita com todo mundo, cara. Bom, lembrando ainda que o substituto do Cage já foi escolhido, que é o ator Christoph Waltz, né? Que ele estrelou recentemente no Inglourious Basterds, do Quentin Tarantino, ao lado do Brad Pitt. E o Besouro Verde chega aí em dezembro só do ano de 2010. Ainda ele conta com o Seth Rogen, né? Que a gente já comentou. O taiwanês Jay Chou e Cameron Diaz. Vocês assistiram Transformers? Não. Não. Nenhum dos dois? Não. Nenhum dos dois. O máximo de Transformers que eu cheguei foi a propaganda da... Como é que é aquela marca de carro que tem o robozinho? Citroën. Da Citroën. Foi o máximo que eu cheguei no Transformers. Tinha mais um roteiro, né? É. tem certos filmes assim que não... Não atrai. É. É, aquele negócio, né? O Transformers foi feito pra quem tinha brinquedo, assistiu o desenho nos anos 80. Nem, se você não curtia isso antigamente, não tem por que você ir no cinema assistir agora, né? Porque o filme é um fiapo de roteiro amarrado da maneira mais tosca possível. Daí eu pergunto, como é que eles conseguem fazer uma sequência? Então, mas o mais engraçado é que no primeiro, por ser mais curto, até que ficou engraçadinho e legalzinho. Mas no segundo eles quiseram. Ah, meu, o pessoal gostou da explosão? Gostou das lutas de robô? Então vamos fazer isso em 2 horas e meia. Puta merda. Aumentaram em 1 hora e eles não tinham estrutura de roteiro pra aguentar 2 horas. Então eles arrumam as soluções mais fáceis pro filme conseguir andar. E mesmo assim tá chato, entendeu? Tudo que era comédia no primeiro e você achava legal, no segundo tava chato. Mas o que aconteceu foi que o roteiro foi embora em alguma explosão lá, né, cara? Com certeza. Explodiram o roteiro, né? E também aqui tá confirmando, né, a participação dele no Bad Boys 3, que é outro filme, né, destrutivo, vamos dizer assim. E tem outra novidade aqui com um projeto chamado Pain e Gain. Tem também a Megan Fox, né, que a galera perguntou pra ele o que ele acha daquelas declarações controversas da Megan Fox. E ele diz que não liga, né, pras declarações pouco convencionais delas, né? Ele diz que até gosta desse lado dela, porque é o charme, né? Na verdade, ele falou que, como Transformers 2 foi mal divulgado, né? Ela falando aquelas barbaridades com Transformers 3 no meio da sentença, é capaz que muita gente presta atenção, né? Pra ele deve ser excitante, né? Gostosa e burra pra cacete. Credo, meu Deus do céu. Cara, ela não dá uma declaração que presta, é incrível. Ela é aquela que banca santia, mas tira foto com pose de piranha? Não, ela gosta de posar de piranha, mas quando era pequena era pra ser uma santinha, entendeu? Era o contrário, ela. Então ela adora posar de gostosa e tudo mais, e quando o pessoal fala que ela é sempre sexual, ela fica incomodada, sabe? Tipo, admira, mas não fala. Como é que é? Tipo, admira aí, se mata, mas não fala, entendeu? Nossa. Não mexe. Pode, sim, achar que é gostosa, mas não mexe que ela fica nervosa. Ah, mas é porque ela é tímida, coitada. Nas Nações Unidas aqui em Bauru tem muita mulher tímida também, viu? É o seguinte, o pessoal do Los Angeles Times foi lá no set de Fringe, né, que tem a produção do J.J. Abrams e do Roberto Orsi, e o pessoal começou a perguntar sobre o Star Trek 2, que teve o filme recentemente nos cinemas, né? Então eles começaram já a perguntar o que a gente pode esperar de Star Trek 2. Então, no caso, o pessoal, eles têm se mostrado bastante receptivo ao que os fãs e os críticos falam, né? Até o J.J. Abrams ressaltou que eles estão querendo trazer mais, digamos assim, uma realidade contemporânea para a situação do Star Trek no futuro. Então o que acontece? Eles vão trazer mais assim, sabe, clima de instabilidade econômica, esse tipo de coisa, acho que eles vão querer transformar pro contexto de Star Trek. Eles acham que o filme tem a ganhar se eles fizerem esse paralelo entre o mundo deles e o nosso. Vocês são fãs do Star Trek? Olha, eu vou te falar, eu sou fã declarado de Star Wars, né? Nunca tive nada contra Star Trek, né? Mas eu acho que, tanto na série antiga como nos filmes, tem aquela falta de dinâmica. É um pessoal mais antigo, né? É um pessoal que não sente falta de ação, né, cara? Nem qualidade. Porque, assim, eu tenho um amigo meu que ele é fã do Star Trek, ele assistia a a série mesmo, a antigona, sabe? Tem os DVDs e tal, amo o Spock. Às vezes eu trouxe uma canequinha do Spock pra ele, ele é fanático pelo Star Trek. O cachorro dele se chama Spock. Ele foi assistir esse filme do J.J. Abrams e ele não gostou. Ele falou que virou um filme de ação, que tirou a essência do que tinha na série. Então, mas na verdade os trackers mesmo não gostaram porque é muito divertido. Isso quer dizer que eles são depressivos, é isso? Olha, eu vou te falar, eu nunca, faz há muito, muito tempo assim que eu não passava duas horas, sabe, duas horas bem divertidas dentro de uma sala de cinema, cara. Eu acho que o melhor filme desse ano foi realmente Star Trek, e eu não vejo ninguém pra bater não, cara. O J.J. Abrams, em tudo que ele põe o dedo, cara, ele trabalha bem, né? Nos filmes que ele faz, nas séries que ele produz, eu acho excelente tudo. É, mas é curioso isso, porque eu achei que ele ia gostar por causa do J.J. Abrams, mas ele não gostou. Ele que é fã, fanático pela série, assim, gosta do original, ele não gostou muito. A única coisa que faltava em Star Trek, ele colocou, que é dinamismo, né? Exatamente por isso que ele não gostou, né? Exato, eu sempre fui uma pessoa que não gostei de Star Trek por causa disso. Nunca saí daquilo, era um papinho, era o William Shatner falando aqui, o Nimoy falando ali, aquele banho, duas horas de lenga-lenga e não acabava nunca, sabe? Pelo menos Star Wars, cara, era tiro, padada pra tudo quanto é lado, então você não ficava entediado. Agora Star Trek, pra mim, sempre foi um saco. Ah, mas eu acho que o J.J. Abrams, ele fez tudo que fez, tem, né, obviamente vai ter uns efeitos que a gente, contemporâneos, vamos dizer assim, né, e, né, o personagem está, eu acredito que tá tudo melhor construído, né? Não tem mais o que falar, achei o filme bem legal, cara. Eu acho que essa história de aproximar as realidades, tem gente que fala até em meio que fazer um paralelo entre os Klingons e os muçulmanos, sabe, os Islã. Sim. Então ele seria meio... Vou outro prédio. Você assistiu esse filme, ô Polar? Eu assisti. Então, mas você viu, né? O J.J. Abrams, ele rebutou, cara, 50 anos de filmes e séries sem desrespeitar em nenhum momento a mitologia. Eu achei legal, ótimo, cara. E outra, se eles forem mesmo Islã, cara, em vez de explodir um prédio, eles vão poder explodir um planeta inteiro. Imagina o que isso pode representar de efeito especial. Mas os pilotos daqui são melhores, né? Porque acertar um planeta é mais fácil. O Super-Homem sempre acerta em cheio, né? Super-Homem é o Super-Homem. Todo filme do Super-Homem, ele apareceu em nave, pode ter certeza que vai um estado inteiro pro cacete, né, cara? Mas você viu em Superman Returns, lá quando a mãe dele vê que tá chegando o cometão de novo, ela fala, fodeu, vou ter que plantar tudo de novo, né? Mark Miller já confirma a sequência de Kick-Ass. Ou seja, o cara já tá confiando tanto no taco dele que o filme vai ser tão bom, que ele já tá dizendo que ele já tem uma trama em mente pro Kick-Ass 2. E pior ainda, ele já deixou um gancho no primeiro filme pra isso acontecer. Ah, então esse filme vai acabar de um jeito bom, né? Sabe como acaba esse filme com gancho, né? Você sabe qual que é o problema desse filme, dele achar que é tão bom, né? Porque você sabe quem tá no elenco, né, Oliver? Ele tá se segurando, mas ele não consegue. Pode falar mal do Nicolas Cage, fala. Ah, tá o... do Nicolas Cage pra cagar outro filme aí mesmo, porra. Ah, cara, mas não é assim. Você tem que levar em conta que ele já fez muito filme bom. Mas você tem que ver que o tanto de filme bom dele é o equivalente ao de cabelo que sobrou da minha cabeça, né, cara? Então, porra. Faz um top 3 aí, Sussi, rápido. Outra Face, não sei o que da Liberdade. Não sei o que da Liberdade, cara. É, tava passando ontem na TV. Esse não deve ter sido bom que eu assisti 10 minutos, mas você pediu um top 3. E Conner. Opa, Conner, um filme bom pra você, então tá bom. Cara, você pediu 3. Então é isso aí, né? O cara já tá confiando, a Marvel não costuma, quer dizer, nenhum estúdio confirma uma sequência antes mesmo do filme ser lançado, né? Só que ele tá batendo o pé que ele fez um filme foda, né? Não queremos parecer metidos, mas sabemos que é bom e não custou muito dinheiro pra fazer. Definitivamente vai haver outro. É, o Mark Millar, né? Pelo menos nos trabalhos que ele faz, ele manda bem, né, cara? Cara, eu fico com saudade daqueles tempos lá que você tava assistindo televisão com a família e de repente aparece breve nos cinemas Robocop 2. Tu falava, puta que pariu, cara, já chegou, né? E aí tinha, sei lá, 3, 4 anos de um filme pro outro. Agora a coisa tá tão apressada que nem saiu o primeiro e já tô anunciando o segundo, cara. Você tá indo no cinema ver o primeiro e já tá vendo o trailer do 2, né? Fizeram toda aquela reestruturação na DC, criaram a DC Entertainment pra bater de frente com a Marvel e a Disney. O pessoal falou, pô, agora que eles estão fazendo tudo isso, o filme do Super-Homem até que enfim vai sair na geladeira, né? Só que o pessoal fala, ela mesma já tá dizendo que nós, na verdade, ainda não temos nenhum plano estabelecido pra Super-Homem. Nós, obviamente, já fizemos muita coisa importante com essa franquia antes. E Superman é parte essencial da família, mas não temos planos no momento. Então como que eles esperam bater a Marvel se eles, sabe, demoram tanto pra tomar uma decisão, cara? Eu acho engraçado isso, porque tanto antes como depois do Superman Returns, sempre tem algum roteiro sendo desenvolvido, algum ator sendo cotado, é sempre assim, né? E depois que no caso a Time Warner, né, que ela reestrutura toda a DC Comics, eles não têm mais novidade nenhuma, cara. Então reestruturou o quê, cara? Matou, né? Tem que lembrar ainda, a gente já comentou antes aqui que parte dos direitos do Superman voltaram pra família do Jerry Siegel, né? E a DC e a Warner, ela só mantém esses direitos caso ela conseguir fazer um filme novo até 2011. Caso não, vão ser processados pela família do Jerry Siegel. E a Jessica Biel, considerada uma das mulheres mais sexys do cinema atualmente, ela entrou pro elenco do Esquadrão Classe A. Você já assistiu Esquadrão Classe A? Sim, era domingo que passava, não era? Ô, louco, era. É verdade, cara. Não era assisti. Aquele do Moicano, não era? Isso, que o BA, o negão. É. Que ele não podia pegar avião, o helicóptero, e o pessoal detalhes eu não lembro, né? Não, ele só entrava no avião quando eles tinham uma frase programada em hipnose, né? Que ele falava, eles falavam e ele acabava apagando, né? Aí ele entrava no avião. É, porque ele tinha medo de altura. Não, e sem mencionar que ele entrava no bar e pedia leite, né, cara? O negão daquele, aquela cara de mal, o cara chega, dá um leitinho aí, vai. E quem vai contrariar, né, meu? Bem, no caso ela vai entrar pra ela vai filme, ela vai ser a... Ela vai entrar pra tornar o Esquadrão Classe A, né? Exato. Ela vai ser um antigo amor do cara de pau, né? Que vai ser o Bradley Cooper. Bradley Cooper é aquele do Alias? É. É, né? É sim. É. E ela vai ser chamada pelo exército pra perseguir esse esquadrão aí que foi condenado por um crime que eles não cometeram, né? Claro que eles não cometeram crime nenhum, cara. Tanto tiroteio no seriado, cara, ninguém morria, cara. Como vão matar quem desse jeito? Era bala de borracha. A precisão dele é comparável aos Stormtroopers, né, meu? Não acerta um tiro essa desgraça, né, cara? A minha mãe, eu lembro que minha mãe deixava assistir quando era molequinho só por causa que ninguém morria na série. Era tiroteio, mas ninguém morria. Anos 80, né, cara? Pô, só chegar com aquele furgão preto lá já valia o domingo, né, cara? Alguém teve o furgão da Glaslit ou não? Eu tinha. Aí, ó. O Duque, eu não posso rir muito, não, porque eu também tinha. Ah, eu tinha, mas eu ganhei. Ué, não foi assim, eu quero, eu ganhei. Mas você tinha pra brincar com as suas bonecas ou... Ela tinha um boneco do BA. Não, eu tinha pra, sabe, quando assim, pega, ó, presentinho, daí me deram. Eu nem lembro que dei. Eu não lembro que fim levou aquilo, mas eu tinha. Mas brinquedo é uma coisa legal, né? Tem tanto brinquedo que eu sei que eu tenho, que eu tive, que eu não joguei fora, que eu não perdi as peças que sumiram, né? Ah, deve ter uma mãe parecida com a minha, que dá fim nas coisas. Cara, eu tenho uma avó. A minha mãe deu meu patins pra aquela filhada dela. Isso é uma coisa que eu não perdoo até hoje. Eu tô proibida de falar nesse assunto em casa. Não, você não sabe. Aqui também é o mesmo esquema, mas aí eu vou procurar uma roupa, já foi. A última coisa que foi um cabo da minha câmera. Eu comprei uma puta câmera legal, não posso usar porque ela deu o cabo embora e o cabo é sem pau, mano. Agora me responde uma coisa. A sua avó participou ativamente na sua criação? Cara, por incrível que pareça, não. Porque se eu falar assim, eu sei o que vocês vão falar. Que isso explica muita coisa. A sua avó não é a mulher do Ozzy Osbourne, não, né? Não. Não. Isso explicaria bastante coisa, né? Cheryl! Depois que o Shia LaBeouf deixou escapar em junho que Steven Spielberg já tá com uma história pra Indiana Jones 5, o Harrison Ford agora foi ele quem falou que a história já tá tomando forma, né? E o Spielberg, o Lucas e ele mesmo já estão chegando num acordo sobre o que deveria ter nessa quinta aventura. E o George tá trabalhando ativamente nisso. E se o roteiro for bom, o próprio Harrison Ford tá dizendo que vai ficar feliz de vestir a roupa do Indiana de novo. E outra, né, cara? Com o quarto filme tendo rendido $800 milhões nas bilheterias, quem que ia ser besta de não fazer o quinto, né? Cara, agora me fala, ele vai vestir o quê? O chapéu, a calça, a bota, o casaco, o sapato, andador, o que que falta? Ele vai colocar uma muleta com uma caveira de cristal, né? Ele vai ficar parecendo um cafetão. Vai dar tapa na cara de russa, vai ser uma desgraça. Cara, e se você vê o roteiro do quarto filme, nem é lá, é muito bom, né? E tem suas devidas falhas, mas, cara, parece que isso daí não aflige a bilheteria, né, meu? Ah, Indiana Jones, né? Então, justamente pelo que o Sus falou, cara, porque é Indiana Jones, mas eu acho que quem assistiu uma vez o último filme, eu acho que assistiu uma segunda no cinema. Eu mesmo não assistiria. Então, não. Eu também não, cara, apesar de ser Indiana Jones, entendeu? Eu assisti aquela primeira vez. Você vai na curiosidade. É, então, porque, pô, você espera o Indiana Jones, né, cara? Você vê o filme é bem xoxinho, né, cara? Cara, quanto mais passa o tempo, mais eu acredito que Star Wars original foi uma cagada imensa, né, Bi? Porque a galera falava que ele sabia escrever e, na verdade, ele não sabe escrever. Não sabe dirigir. Ele fez a vida, na verdade, com duas franquias. Star Wars, Indiana Jones, os três filmes originais de cada franquia aí, boa. Posso dar uma dica? Eu fui com a Mônica no cinema. É um filme que ninguém tá botando fé, eu acho. É aquele Assalto do Metrô 1, 2, 3. Ah, com o John Travolta e o Denzel Washington? Cara, é muito do caralho, velho. É muito bom mesmo? Bom. Nossa, cara. Assim. Porque eu fui no cinema ontem e a gente tava em dúvida entre assistir Up e esse filme. Aí eu fiquei meio ressabiado de assistir esse aí e acabamos assistindo Up. Cara, muito bom, muito bom. É lógico, é assim. Ah, cara, é um filme do Denzel Washington com o John Travolta. Só que o John Travolta ele tá tão bom nesse filme quando ele, como ele tava, tipo, em A Outra Face, sabe? Eu particularmente achei. Ah, aí, hein? A Outra Face é sensacional, sabe o quê? Aqueles do dublês lá que o John Woo usa, né? É, é. Você lembra aquela parte da lancha que eles batem, tá? Sim. Tá, o John Travolta. O cabelo do cara era diferente, não era? Que isso? Bateu e em vez de sair o John Travolta e Nicolas Cage, foi dois agentes do Matrix pro ar, assim, você lembra, cara? Não. E fora, né, o pior furo desse filme é como o maxilar do John Travolta conseguir encaixar no do Nicolas Cage, cara. Eu me pergunto isso até hoje, cara. É, como se fosse só arrancar a pele e já encaixava na cara do outro, né? Não, eu fico imaginando como que, se tivesse que mexer nos ossos, cara, como que ia ficar a cara do John Travolta depois? Como não? Você nunca assistiu Looney Tunes? Eu acho que ele ajusta num clipe aqui atrás, assim, sabe? Ele vai enrolando até esticar, assim. A fita crepe, né, velho? Bom, resumindo, o Indiana Jones 5 vai ser tão bom que a gente acabou falando de A Outra Face. Próxima notícia. É, e parece que a onda de 3D também vai chegar nos filmes do mestre do gênero zumbi, Jorge Romero. A Noite dos Mortos-Vivos caiu em domínio público e essa parece ser a oportunidade certa, já que o site Hollywood Reporter está dizendo aqui que o diretor Zabadaia De Soto se juntou ao produtor Simon West para realizar Night of the Living Dead Origins. Cara, eu conheço outro filme com esse nome, eu não gostei muito, não. Que era bom que tivesse ficado morto, né? Cara, domínio de cu é rola. Vamos entender assim, então. Domínio público é a chance que você tem de estragar alguma coisa que foi muito bem feita antigamente, é isso? Se traduziu perfeitamente a expressão domínio público. O próprio diretor, ele já escreveu o roteiro junto com o David Schwartz e ele quer narrar a história de personagens em formato de anime de estilo americano, em computação gráfica e 3D. Nossa, cara. Eles vão pegar... Acho que isso é só freeza que eu falei, então. Bem, voltando ao filme aqui, alguém tem alguma coisa pra comentar? Além do personagem em formato anime de estilo americano? Em computação gráfica e 3D? Ah, cara, vou ser honesto. A gente tem que ver também o lado de vendas das coisas, né? Cara, pensa quantas pessoas novas aí não vão curtir esse filme e por causa disso vai ter mais filmes de zumbi, mais animações de zumbi. Algumas boas, algumas ruins. Mas isso aí pode ser que abre portas pra outras coisas, né, velho? Mas vocês não acham que... Você não acha que essa pegada de transformar um negócio em anime, em animação também, fazer 3D, não é meio pra chupar um pouco do Left 4 Dead, cara? Então, cara, pode ser que sim, pode ser que não. É tudo muito, muito, muito coisado, né? Muito subjetivo. Aprendi essa agora. É tudo muito subjetivo. É muita semiótica. Bem, o ator que fez o Ciclopes no notável filme do Wolverine, né? Ele tinha chegado no Twitter dele escrito que ele ia fazer o X-Men First Class a partir do ano que vem, né? Aí ele colocou que as filmagens começam em 2010. Foi isso confirmado com as declarações da produtora dos filmes dos X-Men, a Laura Schuller Dunner, que tava confirmando realmente que ia ter um filme nessa época do ano aí, do ano que vem. Ainda não tem diretor contratado e o roteiro foi escrito por Josh Schwartz, que é produtor da série de TV Gossip Girl, Chuck e The O.C. Nossa, cara, isso daí vai resultar num roteiro de X-Men. X-Men, agora você imagina, X-Men First Class. É, porque o Wolverine foi classe econômica, né? Mas, cara, se você for ver bem, o cara chama Tim Pocock. Não, e o pior não é isso, cara. É, isso aí foi uma pilha que ele caiu, cara. O nego jogou pra ele, fez, falou, não, você tá no filme lá, ó, vai começar. E o cara nem foi confirmado. Ele depois teve que desmentir no Twitter dele que ele falou isso. Nossa, ele deve ter tomado o esporro, né, velho, depois. Aí ele falou, não, isso foi uma brincadeira cruel que fizeram comigo. Desculpa, gente, é o meu jeitinho. É, mas isso daí foi burrice mesmo, porque se, por exemplo, se eu tivesse meu nome relacionado ao filme do Wolverine, eu me esconderia, não divulgaria. Morre Patrick Swayze. Coitado, né? Já tava todo mundo esperando que ele ia morrer a qualquer hora aí, né? Já tava muito mal, né? Ah, cara, mas mesmo assim foi um choque, né? Porque acho que eles tinham falado alguma coisa de 2 ou 5 anos de sobrevida, né? Mas foi isso, não foi? Não, foi menos. Ele tava esperando 2 anos e faleceu. Ele falou 2 anos, deu 1 mês, buf. Não, a última coisa que eu vi dele, mas ele ainda não tava assim tão doente, foi na Oprah, um casal que fez a dança do final de Dirt Dancing. Vou contar uma coisa pra vocês. Não riam, tá? Mas eu já apresentei aquela dancinha também num evento. É. E. Esperamos ver no YouTube. Graças a Deus, naquela época não tinha. Não tinha. Eu fazia o elenco de apoio. Ai, tristeza na vida. E o casal fez a dança final no casamento e a Oprah levou eles no programa e o Patrick Swayze estava lá e dançou com a noiva. Foi muito legal. Bem legal, né? Eu não vi, mas deve ter sido legal. Eu não vi, mas minha mãe viu, minha mulher viu. Minha filha número 3 viu. Não, foi muito bem. Assim, eles não esperavam, né? Aquela surpresa de Oprah. Uhum. É que o Patrick Swayze, né? Era meio que o rei da sessão da tarde também, né? Pô, a quanto? Dirt Dancing foi o filme, né? Eu acho que Ghost tem, também. Mas eu acho que não tem quem não tenha essa idade, assim, mais de 30, menos de 40, que não tenha visto esse filme 500 vezes, pelo menos. Eu fui ver Ghost no cinema. Opa! Você quer que eu omite essa informação? Não, eu também fui. Eu pode também deixar, fui. Pode deixar. Eu também fui. Mas o Ghost não é tão antigo, né? Não, mas eu tenho outro filme, De Volta pro Futuro 1, no cinema, eu fui ver. Eu também fui. Ô, Mafalda, vamos dar assunto? Vamos. Nossa. Obrigada. Mas foi assim, família, irmãos, periquito, todo mundo junto, assim. Gente, vamos deixar claro, pra salvar a nossa reputação de moças jovens, que a gente ia no cinema pequenininha. Pequeninha, exatamente. É. Pra vocês terem uma ideia, tem gente aí de São Paulo, né? Era, o cinema ficava na Brigadeiro Luiz... Não, acho que era na Brigadeiro Luiz Antônio, lá no final, perto do centro. Era um cinema, depois virou teatro. Hoje não tem teatro, muita coisa sim. Boa lá. Não. Mas era um cinema até que, assim, muita gente, na época, né, era um cinema, o pessoal ia nesse cinema aí, acho que passou Roger Rabbit nesse cinema também. Em São Paulo, até um tempo atrás, lá pelos anos 50, 60, tinha realmente poucos cinemas. Tá bom. Os cinemas de São Paulo ou virou teatro pornô ou igreja, né, cara? Ah, o meu foi, o cinema da minha cidade foi destruído em 87 por uma chuva de pedra. O último filme que eu vi foi Rock. Foi Rock, Furacão. Não, o Rock, aquele que ele lutava com o Apolo. Nossa, o Rock 2, cara. Não, não foi o 2. Não, ele luta com o Ivan Drago, então. Não, é aquele que ele apanha um monte de um loiro. É o 4. Daí, isso foi no domingo. Na segunda-feira teve a chuva de pedra que destruiu a cidade. Daí a minha prima, no meio do cinema, começa bate nele, Rock, chorando. Em pratos, bate nele, Rock. Daí pifa o filme na metade, acende a luz e todo mundo é pra procurar a maluca. Gente, eu queria queria me esconder. E o pior é que coincidência, né? O cara, ela assiste Rock e na segunda chove pedra no negócio, né, cara? Isso foi dia 15 de julho de 87. Nossa! Eu era um bacuri de 6 anos, capita que sou eu. Eu tava tinha na dois. Eu tinha 12 anos. O outro era baby. Eu tinha outro 12. Nem tinha nascido. Tinha 12? Não, tinha 13. Mas então, o Patrick Swayze, esses dias, pouco antes de falarem da morte dele, eu quase que tuitei lá pro marido da Demi Moore, perguntando, ué, cadê o Patrick Swayze? Porque não vinha nenhuma notícia mais, já fazia tempo que ele tinha sumido da mídia. Mas você tem intimidade com o marido da Demi Moore? Ah, mas eu ia mandar lá, o pessoal não manda o cara falar chupa, né? Eu ia mandar lá pra ele. E ele, pau mandado, falou, né? Ele falou. Não, ele não falou, tio. Ele falou. Claro que falou. Ele disse que era engraçado, que não sei o quê. Aí ele tava sumido, né? Eu falei, eu até pensei assim, acho que o cara deve estar internado, porque sumiu de repente, né? Não deve ser coisa boa, não. Alguns meses atrás saíram fotos dele fumando, né? O cara já tinha entregado também, né? Ele parou de tomar os medicamentos durante a gravação de uma série que ele ia fazer, não era isso? Beast. Era Beast. Ele podia tomar, falaram lá, uns remédios alternativos, ele... Ele não quis também. Também fala sério, né? Você toma... Não, os efeitos colaterais, né? Você tomar um caminhão de remédio pra prolongar, assim, por 2 semanas o destino dele, meu, eu também ia largar de eu mão. Também. Né? No final das contas, quem tomou foi ele, né? São Tomé das Letras aqui tem bastante remédio alternativo. Tem. Televisão. E vamos aos destaques de televisão. Chega trailer de The Pacific, de Steven Spielberg e Tom Hanks. Novidades sobre a 6ª temporada de Lost. E criador de True Blood fala sobre a última temporada e o futuro da série. E pra quem é fã de guerra, do Tom Hanks e do Steven Spielberg, e curtiu muito Band of Brothers e tudo que chuparam daquela história e de tudo mais, saiu aí um dos primeiros trailers de Pacific e não posso dizer que é uma continuação de Band of Brothers, né? São os mesmos diretores, com um cachê maior pra ser feito e tá saindo agora em 2010. Em 2001, Band of Brothers foi super aclamado, né? Ele custou por volta de 125 milhões e ganhou o Emmy de 2002. Alguém acompanhou Band of Brothers? Cara, eu tenho DVD. Eu tenho o box aqui em casa, cara. Nossa, cara, eu não assisti inteiro, mas eu não assisti, cara, de preguiça mesmo, porque os episódios que eu assisti de Band of Brothers são animais, cara. Não, mas então, eu tava vendo os extras, aquela parte que eles estão na neve lá, tá ligado? Que morre o maluco, eles têm que deixar o corpo lá. Eles explodindo, eles tipo colocavam umas árvores fakes, explodiam, nossa, cara, absurdo de legal. E com relação à qualidade de produção e tudo mais, vai sair o trailer, né, desse The Pacific, que é sobre uma parte da Segunda Guerra Mundial que aconteceu no Oceano Pacífico. Ele enfoca outra campanha dos Estados Unidos, né? A frente japonesa. Exatamente, aí vai estar lá a Guerra de Okinawa e uma série de outras lá. Tem Guadalcanal também, se não me engano. Cara, mas eu acho que a campanha do Pacífico, eu vou falar que é mais tensa do que a campanha lá na Europa, cara. É que da Europa, ela é a mais falada por causa do Dia D, né, cara? É, mas também, o Polar também tem razão, porque os japoneses não tinham amor à vida naquela época, né, bicho? Cara, eles esqueciam um tiro, vinham em cima dos caras com baioneta, velho. Exatamente. Isso daí, o SUS deve saber, tem um dos Call of Duty que é dessa campanha aí, não é? Não, cara. Medal of Honor. Exatamente. Pacific Assault. Só que o jogo, ele não é, assim, curti muito, joguei e fechei. Só que o jogo, eu acho que ele, mudando, saindo do assunto seriado, eu acho que o jogo ele se perde um pouco porque ele tem muito loading. Tipo, você não pode, os mapas não são extensos, então você faz um negócio super curto, ele já, sabe, tem que download pra uma segunda história ou alguma coisa. É, se você tá na pilha, que você tá meio nervoso, né, isso aí dá uma cortada no ritmo, isso aí eu também achei. Isso aconteceu também comigo, cara. Tanto que, é um problema que o Allied Assault já não tem tanto, né? Exatamente, que putz, cara, aí eu joguei e curti pra caralho. Então eu fico imaginando assim, porque eu já, nossa, cara, Band of Brothers, assim, eu tenho poucas coisas em DVD. E Band of Brothers eu fiz questão, porque a cada 2 meses no máximo eu começo a assistir de novo. E assistindo Band of Brothers e jogando Medal of Honor Pacific Assault, eu tô maluco pra ver esse seriado. Uma coisa que foi legal com relação a Band of Brothers, eu lembro que no M de 2002 eles ganharam e mostrou, né? Eu acho que, se eu não me engano, os velhinhos, tipo, sendo anunciado, né? Que eles haviam ganhado. E isso me arrepia até hoje, cara. E muitos daqueles caras ali provavelmente já morreram, né, cara? Ah, com certeza, porque muitos já tinham morrido antes de 2001, né? Absurdo, né, cara? Mas voltando ao trailer, vocês assistiram, o que vocês acharam? Nossa, cara, muito legal o trailer, velho. Então, e outra coisa, né? Além do trailer ser... É uma produção HBO, né, cara? Não precisa falar mais nada, né? Snotvitz HBO, né? Bem, 3 produtores executivos de Lost, né, o Carlton Cuse, o Ed Kisses e o Adam Horowitz, estiveram no Festival de Arte em Seattle, né, e falaram sobre o programa. Então eles voltaram a afirmar que nem todos os mistérios da série serão explicados quanto à 6ª temporada. E segundo o Cuse, ele diz que é tão legal, né, ele acha legal que ele compara até a Star Wars sobre a questão dos midichlorians, né. Olha que exemplo mais feliz, né. Quer dizer, ele já tá prometendo que não vai explicar nada e ainda compara com as novas trilogias de Star Wars. Se você tava confiante, você tem que começar a tremer agora, né? Ah, cara, eu acho que a gente ainda tem que esperar. Então, os destaques da palestra foram o seguinte: ele falou que muitos rostos conhecidos dos fãs vão aparecer no final da temporada, e isso inclui o Charlie e talvez a Cindy, a aeromoça, que apareceu nos primeiros episódios, um episódio na terceira e depois nunca mais apareceu, né? Essa Cindy, não sei pra que aparece, né? Não sei, personagem inútil, né? É, não serve pra nada, né? Porque ela era uma infiltrada do pessoal do bem. E no fim... Veja coisa que a Cindy vai aparecer. É, tipo, ela é a babá da criançada, né? Que também sumiu e ninguém nunca mais falou mais nada do que aquela molecada servia, né? Gente, aquele neném que nasceu na ilha, ele já tem quantos anos? Uns 25? Por aí, viu? Mas já não foi gravado esse final aí de seriado? Essa temporada já não foi gravada? Não, acho que eles ainda estão gravando, cara. Então aí, continuando, que eles falaram assim, a 6ª temporada vai ter elementos espirituais mais significativos, né? Isso aí já tinha ficado evidente no final da 5ª temporada. É, claro. A última cena do programa já tá planejada e, apesar dos produtores não terem planos para Lost depois do fim da 6ª temporada, o Kills diz que é uma franquia forte e a Disney deve querer continuar ganhando dinheiro em cima dela, né? Agora ninguém sabe se é uma nova série, se é um filme ou se é um produto licenciado como um jogo. Isso aí não ficou claro. E o pessoal sabe que se tá na mão da Disney, vai virar dinheiro, né? Ah, com certeza. O problema da Disney, né, cara, é essas sequências dela que elas arrancam de uma série até o osso e, né, e até Deus chegar lá e falar para, né, porque... Pelo amor de Deus, né, para. Nossa, cara, porque a 3ª temporada foi o intuito pareceu mesmo foi ganhar dinheiro, né? Foi estender um pouco a série pra continuar ganhando e só melhorou lá pra metade da temporada, porque a galera viu que não tava dando certo e voltaram ao rumo que a série estava, né? É, até esse é o medo que muitos fãs da Marvel têm, né? Com relação à Disney, porque ele vai querer sugar tanto que se não tiver uma coisa que preste, vai piorar ainda mais, né? Agora, uma coisa que é fácil de se esperar é a última cena, né, que já foi planejada. Qual que é? É o fundo preto com Lost prateado vindo. Tá tão previsível. Começa em fevereiro do ano que vem. Cara, isso é muito ingrato. Eu comecei a gostar Lost e acho que tava nas vésperas de lançar a 3ª. Então eu cheguei à conclusão, eu falei, não, tá todo mundo falando que é bom. Eu comprei o box da 1ª temporada sem saber se era bom ou não. Eu assisti o 1º episódio, eu voltei pro submarino e comprei a 2ª. Ah, cara, ah, é, você quer, você consome assim direto, né? Quem começou a ver depois. E eu lembro que eu tava na época de carnaval, assisti acho que a partir do 2º episódio na Globo, e aí eu comprei tudo no Mini Nova. É, o Lost, que eles falam aqui de ter... da Disney continuar ganhando, né, algum dinheiro com a franquia. É, eu espero, quer dizer, que de repente eles façam um filme, né, termine a série e depois tenha um filme, mas que fique um filme legal, né? Porque fica muita expectativa, né? É, talvez até essa coisa deles falarem que não vão explicar tudo, seja o gancho pra eles fazerem um filme ou um spin-off só pra explicar isso, né? Porque eu acho que ele tem todos os elementos pra dar um filme legal, né? É, mas eu acho assim que um spin-off pros cinemas, assim, eu acho que não funciona. Arquivo X já tentou isso, né? Uhum. E não funciona porque muita gente que vai assistir não acompanha a série e não tem jeito de você fazer algo com que o público entenda o que já aconteceu antes e o que está para acontecer, porque é muito conteúdo. Lost, eu acho assim, é uma das séries mais complexas que tem. E isso o cara, é, entendeu? Para ele assistir um filme nos cinemas de Lost, ele tem que ter visto todas as temporadas, não tem jeito. É pior do que Arquivo X, no caso, né? Então, Arquivo X ainda, o intuito deles era fazer um migrar, né, da televisão pra uma série tipo James Bond, a cada 3 anos sai um filme. Aí tudo bem se o intuito for, mas Arquivo X ele tem uma premissa diferente do Lost. Realmente. Ah, mas não duvide, viu? De repente os caras, se tratando de dinheiro... Pra quem acompanha o seriado True Blood, né, que já não foi muito animadinho esse final de temporada aí, o criador de True Blood comentou alguma coisa sobre o futuro da série, né? É, vocês viram isso? Vi. Aliás, ele comentou, não, ele falou tudo, né? Vocês assistiram o final? Olha, eu vou te falar... Fiquei decepcionadíssimo, cara, porque... Assim, eu acho que no segundo... Na segunda metade dessa segunda temporada aqui, eu acho que, a maionese desandou geral mesmo, cara, não gostei, cara. Eu não sei nem se foi fiel aos livros, né? Mas pelo menos em termos de série, nessa mídia, assim, de série de televisão, não funcionou. Uhum. Eu acho que, assim, foi bom ainda. É que, assim, eles acabaram tudo muito rápido, né? Tinha história aí pra mais uns 2-3 episódios. Eu acho que dava pra ficar melhor a coisa. E que finalzinho, né? O Eric raptando uma pessoa de novo, né? Quem que ele raptou mesmo? O Bill. Ah. Isso. Vai virar aquela historinha de todas... Toda temporada ele vai fazer a mesma coisa agora? Mas então, o que eu acho do final dessa segunda temporada aí é que os roteiristas fizeram a gente acreditar que foi o Eric, porque no ano passado, né, quando acabou a temporada, ninguém sabia quem tinha raptado o Lafayette e acabou sendo o Eric. E nesse ano, pela rainha ter dito aqueles negócios que queria que ele acabasse com o Bill, então a gente espera que realmente tenha sido ele, mas eu acho que deve ter sido o pessoal da Sociedade do Sol lá. Bom, porque... segundo falam aqui no spoiler, não foi nenhum nem outro, né? É, que eu ainda não li. Quem que foi? Foi a mãe do Hoyt. Nossa, mas... Tudo a ver, né? Que agilidade, né, cara? É. Nossa, ela, ainda mais ela foi rodando, né? Até lá. Pois é. Saudade. Agora me diz, o que que é aquele ovo que colocaram no final lá, que a mulher botou um ovo, que ia usar o ovo pra... O ovo de proferindo lá. O ovo do boi lá, o ovo do avestruz. Desculpando a minha ignorância, essa série fala do quê? Sexo. Ah, com ovo é o quê? Garganta profunda? Vampiros com pessoas que usam chifre, com pessoas que viram cachorro, lobisomem... Vampiros, tipo, metamorfos, lobisomem e sexo. Credo, gente. Muito. É aquele tipo filminho do Van Helsing com Wolverine e Jackman, assim? Não, na verdade, a série é o seguinte, se eu não me engano, acho que foi os japoneses, eles desenvolveram uma bebida que substitui o sangue, né? Então os vampiros, vão dizer assim, saíram do armário, né? Ah. Então eles não precisam mais sugar os humanos, eles vão nessa bebida aí que tem gosto de sangue, é servida a 37 Coca graus. Zero, sim. Uma Coca Zero. É. É, mas é a Coca Zero, mas com fator RH, né? O finalzinho foi bem fraquinho, mas o final da primeira temporada também foi bem ruim. É, deixou muita coisa no ar, né? Eu particularmente gostei muito da primeira parte, até quando o Godric lá morre e tal, e aí depois, a partir daquilo, eu achei que foi ficando fraco. Uhum. Na primeira temporada eu falei, nossa, aconteceu muita coisa, vamos ver o que acontece, o finalzinho foi bom, mas também não foi nada disso. Mas e pra terceira temporada, o que o diretor falou? Ele falou um monte de coisa aqui. Ele falou que talvez o Eric, ele mate o Eric, o que eu não gostei. É porque agora o ator tá aprontando. O Eric é o que forma o triângulo amoroso, né? Com a Suki. Sim. E o... Gente, mas tem um triângulo amoroso? Tem um triângulo. Ele é mó amoroso. Bonitão. Gente, isso é uma putaria. É, não falei. Não é vampiro. Não, é por isso que eu não vejo. O vampiro é pretexto. É, claro. Assim como os lobisomens e metamorfos, né? Os metamorfos, né? Transformista, né? É, transformista. O Sus é o nosso Lafayette. Pode-se dizer que sim. É o nosso Lafayette albino. Albino. Teve uma cena que foi a cena mais ridícula que eu vi há muito tempo numa série, assim. Que aquela parte que a Marianne tá lá com aquele, com aquela cabeça de minotauro lá, né? Ela parece um minotauro, né? Ela coloca aqueles chifres lá, aquela cabeça de boi. E ela quer pegar o... Qual que é o nome do cara? Do metamorfo lá? O Sam. É o Sam. É o Sam. É. Aí o Sam sai correndo e ela sai correndo atrás dele e a câmera filma eles de cima, né? Que ele se transforma, ele olha a coruja, se transforma na coruja e sai voando, né? Mas essa cena, eu quase que dei risada, assim, porque em outras cenas ela vira o bicho e sai correndo com aquelas unhas, né? Nessa daí parece uma cena, assim, de colegial, porque ela tá correndo com aquela baita cabeça de dinossauro, né? Atrás dele e eles estão correndo devagarzinho, assim, sabe? Ficou meio cômico aquela cena, não sei se vocês lembram. Só faltou aquela musiquinha, né? Assim, eu vou pegar você, sabe? Ficou ela correndo atrás dele, correndo, assim. E depois você vê, né, que quanta falha de roteiro que tem, se ele pode se transformar até em mosca, né? Quanta coisa ele já não poderia ter evitado. É. Ainda bem que tá correndo e viu uma coruja, mas e se ele vê um monte de bosta no meio do caminho? E pra um ser que não podia morrer lá, não podia matar facilmente, até que ela morreu facilmente, né? Ô, louco, mas morrer daquele jeito lá é bruto demais, cara. Não, mas... acho que foi a melhor coisa desse último episódio, foi o jeito que ela morreu. É, mas não foi novidade nenhuma um homem virar touro, né, cara? Já era de se esperar. Desde que a humanidade tá aí, né, cara? Games. E pra quem não sabe, né, o jogo Arkham Asylum, ele era pra ser um jogo baseado no filme, né, The Dark Knight, só que por timeline, esses negócios, a Rocksteady, que é uma das produtoras, resolveu dar um reset no jogo. E assim nasceu o Batman da Arkham Asylum. Cara, o que esse jogo tá fazendo por aí é criando um novo, é paradigma. E é verdade, cara, porque a Rocksteady, que não é uma empresa muito conhecida barra experiente, cara, esperou tudo, tá ligado? Os caras ignoraram Natal, as datas festivas que vendem, e esperou o jogo ficar pronto. Feito isso, lançaram o jogo. O jogo é tão foda, assim, tá entre uma das melhores adaptações já foi pro Guinness. Em 3 semanas, cara, foram vendidas 2 milhões de cópias do jogo. É muita coisa, não é? É pra você ver que com o tempo sempre sai um negócio legal, mas todos esses games, eles ficam com o prazo apertado por causa do lançamento dos filmes, e geralmente o game tem o lançamento antes do filme, né? Sim. E ainda, eu lembro que essa Rocksteady aí, ela foi, meu, imensamente criticada, chamada de incompetente, porque não ia conseguir ter um lançamento a tempo junto com o The Dark Knight, né? Sim. Agora toma aí o resultado. Mas na verdade parece que não foi essa que foi chamada de incompetente, foi uma outra que até fechou, parece. Nossa, era incompetente mesmo, então. É uma porcaria, cara. Aí entregou na mão da Rockstar e falou: é o seguinte, a gente não vai lançar com o filme, vai fazer com o tempo, mas vai fazer uma coisa bem feita. E toma aí, né? Pega aí que a p*** é sua, aspira. Mas, cara, é muito bom isso, é pra aprender, né, esses publishers a ficarem quietos, né? E isso que foram 2 milhões de cópias vendidas. Você imagina quanto foi baixado disso aí? Nossa. Você imagina, ô Lossos, você imagina quanto Mini Nova não lucrou vendendo? Tá? Não, Mini Nova não, cara. Você tem que pegar os torrent pago, né? Que é Demonoid, BT Junk. É. Esses sim, esses ganharam uma grana, hein? Esses venderam uma grana. Agora, você pega um jogo desse que custa aqui no Brasil quase R$300, cara. tá vendendo bem, não tem como quebrar aí mais alguns recordes também, né? Hadouken! Bem, só pra não ficar, só pra não perder o costume, né? A Austrália acabou de proibir, né? De censurar o Left 4 Dead 2 em seu território, né? Olha, se fosse o Brasil, me surpreenderia. Agora a Austrália, pô. Decepção, hein, mano? Não, mas o pior é que é isso aí. A Austrália é pior que o Brasil pra esse tipo de jogo. E a justificativa que eles colocaram lá é que a violência é de alto impacto contra humanos vivos infectados por um vírus parecido com o da raiva. E pra eles isso é impróprio pra menores de 18 anos. Vale lembrar que isso não mudou nada pro primeiro filme. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Que recebeu uma classificação de 15 anos lá. Não, mas lá o nome que foi lá pra Austrália foi Left 4 Dead. Aí os caras já associaram aquele truta lá que prendeu a mina há 30 anos e teve 15 filhos com ela. E aí os caras não querem divulgar, não querem vender mesmo. Mas o maluco, ali aí é Austrália. O problema aconteceu na Áustria. Na Áustria. agora eu te pergunto, você sabe quantos quilômetros vão ficar do outro? Olha, alguns continentes de distância. É, eu quero em quilômetros. Deixa eu abrir o tabuleiro do War aqui, peraí. Na Jamaica seria Left 4 Dread, né? A Austrália, eu acho engraçado que ela tá proibindo o jogo porque é violento, né? E ela foi a maior responsável pela extinção da tribo aborígene, né? Exatamente. E tanto não é novidade que você tinha falado, Guizão, porque a Fallout 3 foi barrado lá, precisou ser reformulado. Fear 2 também. O Manhunt 1 e 2 teve esse problema. E todos os jogos do GTA tiveram problema lá também. Nossa, que lugar chato, velho. Sério, eles são piores que o Brasil. Vai me assustar a hora que a Holanda começar a proibir esses jogos, né? Na verdade, não, cara. Você quer ver uma coisa ruim, ruim, ruim do Brasil? A iTunes Store, ela não vende jogo no Brasil. E o jogo e o filme do Bruce Willis lá, como que chama o que vai sair? Sour Gates vai ser chamado Substitutes. Nossa. Por que que vocês colocam um R? Sour Gates, não é Sour Gates? Até agora eu não entendi por que eles fazem isso. Ele só fala Sour Gates, cara. É porque fica mais inteligível. Mais sonoro. Impactante. É, fica mais sonoro. Fica mais tenso e sombrio. Sorrogate fica meio gay. Agora, sorrogate, não, fica macho. É. E essas foram as notícias que foram ao ar no dia 14 ao dia 18. E você acompanha no www.nerdrops.com.br. E-mails com sugestões e reclamações para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Já que eu apareci de repente, né, esqueceram de me chamar pra essa gravação, eu quero pedir uma música hoje, pode? Paciência, né? Eu quero aquela música Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Até a próxima semana. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, mas eu gosto de você. E eu já volto, vou cagar. Nossa, brother, não sei se vai dar tempo de chegar no banheiro. Só lembrei de estar gravado. Comentou não, ele falou tudo, né? Eu não li, eu ia ler agora. Todos os spoilers. Gente, o Sussi existe ou ele é um amigo imaginário de vocês? Eu, na verdade, eu tenho aqui um bonequinho de meia, eu sou o ventríloco, sabe? Há quem diga que ele é um encosto. Vocês sabem que meu nome ia ser Patrick, não importava o sexo? Nossa... Ué, tá melhor. Da minha avó era pra ser Agapito. Cacete. E como vocês gostam, né, de fazer esse tipo de surpresinha no final, né? Toma aí vocês dois, que agora vocês estão no arquivo confidencial. Ai, meu Deus. Arquivo Confidencial vai ter o Faustão também. Então, já que vocês gostam de uma surpresa, a gente preparou uma surpresinha aqui pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. A gente separou aqui alguns depoimentos pra que vocês ouvissem. Não sei se vocês, por acaso, conhecem o tal de Dudu Salles, do Papo de Gordo, né? Sim. Não conheço, não. Quem é? Então, ele vai deixar uma mensagem aqui pra vocês. Você tem que falar que ele é um gigante, tanto no profissional como no pessoal, né, cara? Ai, gente. Então vamos lá para a mensagem dele. Assim como muitos ouvintes, eu conheci o Monacast através do Nerdcast, naquele clássico programa com mulheres de nerds. De cara, eu curti logo o programa. Era muito divertido descobrir o que as mulheres falavam quando não tinha nenhum homem por perto pra escutar. Depois de ouvir alguns programas, já tava completamente viciado no Monacast. Graças ao Twitter e minha extrema cara de pau, tenho que admitir, né? Eu acabei sendo convidado pra participar do programa e de fã virei amigo. Pelo menos me sinto amigo delas hoje. Eu fiquei muito triste com o fim do Monacast. Eu entendo os motivos delas, mas vai ser muito difícil imaginar as minhas semanas sem as monos pra me fazer companhia. Desejo toda a sorte do mundo pra Mafalda, Euba e pra Phoebe nos seus projetos e vidas pessoais, e realmente espero voltar a ouvir a voz de vocês no futuro. Vida longa ao Monacast. Legal, legal, valeu. Obrigada aí, Dudu Salles. Aí. Mas ele pode escutar nossa voz sempre, não precisa, né? Nós não morremos, como eu disse, né? Teve também uma outra pessoa que fez questão de deixar uma mensagem pra vocês aqui, o tal de Tato Tarkan também, que eu acho que vocês não devem conhecer. Cara, sempre ouve vocês, fãzão e tudo mais. E sabe, quando ele gosta, ele fala mesmo, né? Então, peraí. Pô, cara, eu conheci o Monacast através do Nerdcast, né? E foi super engraçado que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, pô, cara, acho que todo mundo, todos os caras, né, tem esse pensamento. É assim, pô, é um podcast de menina, né, cara? Então, não é tanto o meu lado, né? Mas eu ouvi, né, cara? Ouvi uma vez, ouvi duas... Mas assim, eu acho que o Monacast que me pegou mesmo, assim, cara, foi a partir do Três Coisas Pra Fazer Antes de Morrer. Eu ouvi aquele podcast, cara, aí perdi a cabeça, cara. Aí voltei, comecei a ouvir tudo desde o começo, comecei a acompanhar mais o blog, a participar. E assim, pra quem acompanhou a história do Monacast, só quem acompanhou mesmo, que teve a oportunidade de conversar com a Mafalda, com a Phoebe, com a Elba, sabe o quão maravilhoso é o trabalho delas, cara. Então assim, sinceramente, eu até falei no podcast o quanta falta, né, que elas vão fazer, e realmente acho que toda a podosfera ficou muito triste, porque perdemos mais uma coluna sustentadora dos podcasts no Brasil. Então, assim, meninas, um beijo no coração de vocês. Saibam que vocês inspiraram muita gente, e eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai continuar sendo referência pro pessoal que tá começando agora, e estaremos torcendo, todos nós, para que vocês voltem o mais rápido possível. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Vocês têm um ouvinte chorão de vocês, o Rurone. Ele chora também? Ah, sim, também? Sim. Ele nunca vai admitir, mas ele chorou, assim, quando ele ficou sabendo que vocês iam acabar. Ah, sim, que ele, no podcast dele, ele falou no final, não foi? Ele e o Tato fizeram isso. Eu não vou falar que eles são duas bichonas, porque eu gosto dele, sabe? Então ele também quis deixar uma mensagem pra vocês aqui. Bom, pessoal, então aqui é o Huronix e o Huroni KZ. E eu fiquei conhecendo o Monacast através do Nerdcast, como acho que a maioria dos ouvintes de vocês, ou pelo menos a maioria dos ouvintes homens de vocês. E através do episódio, quando eles falam que a participação da Senhora Jovem Nerd da Portuguesa, do, se não me engano, o episódio Mulheres de Nerd, que foi dividido em duas partes. E eu fiquei conhecendo o site de vocês, fiquei conhecendo o blog, e achei legal pra caramba, porque é um doce, não o único, assim, que eu conheço, que era feito por mulheres. E assim como o Jovem Nerd, ele jogava a visão nerd do universo, vocês traziam, tipo, uma visão mais saindo um pouco desse universo masculino que é o podcast. Então, assim, era muito legal ouvir os episódios, e vocês são todas umas fofas. Eu já falei pra vocês em alguns posts. Meu, eu gosto pra caramba do trabalho de vocês. Quando eu fiquei sabendo, vou ser bem sincero, eu não ouvi o podcast inteiro, eu só ouvi o finalzinho, quando vocês falam que realmente terminou, até achei que de repente fosse algum ARG, alguma coisa assim. Infelizmente terminou, foi o que eu falei no agradecimento lá no Jeep, fico muito triste, mas é a vida. E assim, gostei pra caramba de ter conhecido vocês, de ter conhecido o trabalho, a dedicação que vocês tinham, tipo, vocês mesmo assim como pessoas, e só desejo o maior sucesso, que vocês continuem com o blog, que possivelmente, quem sabe, voltem com o podcast, porque, meninas, a gente precisa de vozes femininas na podosfera, cara, porque só ouvir podcast com voz de macho é foda. Na boa. Por isso que a gente tem o susto, né? Não, se liga, mano. Mas, seguindo o que ele fala assim, a voz de vocês é muito bonita mesmo, né? Obrigada. A gente fez vários anos de fono. A voz charmosa é a da Phoebe, né? Que arrepia o coração. Ah, sim, a Phoebe é imbatível. Né? Ruronix, obrigada aí, valeu. Obrigada mesmo aí. O detalhe interessante é que os três, né? Tanto o Dudu, quanto o Tato, quanto o Roroni, eles ficaram sabendo através do Nerdcast e passaram a acompanhar vocês a partir do podcast que a senhora Jovem Nerd e a portuguesa participaram, né? Ah, sim, a grande maioria, né, veio pelo Jovem Nerd, porque também a gente começou o podcast, assim, foi em janeiro de 2008, aí teve o Prêmio Best, um pouco depois... saiu lá os primeiros lugares do Best, né? Então, sei lá, um pouco depois a gente já gravou com elas. Então a gente estava formando um público ainda, era novo, né? Cara, e vocês não sabem como elas ficaram chateadas de saber que vocês tinham acabado também. Quem? A senhora Jovem Nerd, a portuguesa? Tanto que é, ó. Pois, estou muito triste, senhora Jovem Nerd. Estou muito triste mesmo. As meninas, tens o único podcast feminino, querida. Acabou. Ah, meninas, poxa. Eu e a portuguesa tivemos a oportunidade de participar de alguns podcasts da Mona Lisa de Pijama. Conhecemos a Mafalda pessoalmente. É, tivemos ela prazer. É um amor. É um amor. Adorei o marido dela com aquele show do ioiô. Era um amor de pessoa, entendeu? Olha, mas eu acredito que assim como o Jovem Nerd, o site Jovem Nerd já acabou e voltou. Pois é, exatamente. Eu acredito que vai ser o mesmo com elas. Exatamente. Porque elas têm filhos pequenos, trabalham fora. Eu sei que é complicado, mas assim que as coisas se acalmarem, eu sei que elas vão voltar. Tenho certeza. Vamos torcer. Adoramos todas vocês, Phoebe, o Balena, a Mafalda, vocês são lindas, são ótimas. Adoramos vocês, independente do podcast, a gente adora vocês. E vamos torcer pra volta de vocês, igual a volta do Jovem Nerd, que quando volta, volta pra valer. Olha só, portuguesa, senhora Jovem Nerd, nós também, né, tô falando pela Elba. Fala por mim, por favor. Que ela tá chorando. Mas nós também adoramos vocês, né? Elas também, né? A gente conheceu pessoalmente, eu conheci pessoalmente, são uns amores, assim. Todo mundo sabe, né? O pessoal que acompanha o Jovem Nerd sabe como elas, né? E os rapazes também, né? O Dave, né? O Alexandre, são super legais, né? Super gente boa, assim. E são muito queridos, né? A família Jovem Nerd aí é muito querida e confesso que estou aguardando notícias sobre um bebê nerd aí, quem sabe, né? Mais pra frente, que a família aumente, né? Mas obrigada aí de coração aí. Não perca o contato, mesmo com a gente parando o podcast, que a gente não perca o contato. E quem sabe, né? O futuro vai dizer, né? Quem sabe? O blog continua, né? Sempre há esperança, né, Elba? Eu acho que no ano que vem a gente volta, né? Nem que seja assim um por mês. Ai, meu Deus, vamos ver, né? Tem que ser outro esquema, porque no esquema que tava complicado. Rambo e Rock não para de voltar, por que vocês não vão voltar? Pois é. Mas obrigada, não, mas valeu porque... mesmo, portuguesa, senhora Jovem Nerd, obrigada, hein? Pelo carinho, por tudo. E pra fechar aqui, só pra vocês não tomarem mais o tempo de vocês, teve uma outra moça também que fez questão de deixar uma mensagem pra vocês, porque ela adora vocês. Eu conheci as meninas do Mona Lisa de Pijamas pelo Queiroz. O Queiroz é um colaborador de vários blogs aí pela blogosfera, tá sempre por aí. E ele que me falou das meninas do Mona Lisa, que ela estava procurando alguma mulher pra falar de cinema. E aí foi aí que eu entrei em contato com a Mafalda, e aí ela me chamou pra escrever uma coluna no Mona Lisa, o Monocine, e foi uma experiência ótima, consegui escrever textos super legais, assim, do universo feminino relacionando com o cinema, e aí foi que eu conheci a Mafalda antes da gente gravar um podcast, que foi o podcast 72 dos Filmes Toscos. A gente foi convidada pra um evento, acabou se conhecendo nesse evento, E na volta do evento a gente gravou o podcast. Ela até brincou que foi a primeira vez que ela conheceu alguém pessoalmente antes de gravar um podcast. E aí que eu conheci a Eubalena também. E, nossa, foi maravilhoso, assim, olha. Adoro as meninas. O outro podcast que a gente gravou foi do Festa na Floresta. Sempre me senti, assim, muito querida com elas. Adoro, assim, o humor da Eubalena, o humor sarcástico dela. Eu dou muita risada, adoro. A Mafalda também, ela é super amorosa, atenciosa, é meio mãezona mesmo, assim. Me senti muito bem. E quando soube do fim do Monacast, é claro que, assim, primeiro eu senti aquele baque, assim, tristeza mesmo, nossa, vai acabar tudo. Mas aí eu compreendi que, na verdade, elas estão no momento de tocar projetos pessoais, fazerem outras coisas, e que pode ser uma pausa, que elas podem voltar a qualquer momento. Então eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo, assim, compreendi que não foi um fim, e tenho um carinho muito grande que eu vou guardar sempre. E é isso, meninas. Grande beijo pra vocês. A Mariana Bonfim é uma fofa. Adoro ela também, né? Ela continua lá no blog colaborando com a gente. E foi muito legal ter conhecido ela. O Queiroz, que também colaborava com a gente lá, indicou, falou dela, né? E ela também participou, já tinha visto a participação dela no Rapadura Cast. Então eu achei muito bacana quando eu entrei em contato com ela, né? Quando a gente começou a conversar, ela é um amor super legal. Adoro a Mariana Bonfim. Obrigada, Mariana. Valeu mesmo, beijo aí, a gente continua aí. Eu entendo até a situação de vocês, de ter toda essa correria da vida pessoal, profissional, ainda tentar conciliar com a parte de podcast, e algumas vezes também a gente tem problema da falta de retorno, o pessoal às vezes ouve, mas não comenta, ou não manda e-mail, você não sabe se está agradando ou não. Então a gente pensou em fazer isso aqui, né, pra vocês terem certeza que pode até ser que o pessoal não comente, até pela questão de toda aquela discussão besta de feed, ouvir pelo iTunes ou não, mas que vocês soubessem, assim, que se vocês estão deixando só pelo problema de vocês, porque vocês são muito queridos na podosfera, e realmente foi um baque saber que o Monacast acabou, porque, assim, eu não... Ah. Não vai chorar. Ah, relaxa, ele já chorou horrores pra mim. Respira, olha pra cima. Tô tenso. Olha pra luz, olha pra tô luz. Tenso, tô tenso. Põe a mão tenso. No coração. Vocês eram o terceiro pilar, né? Era o Nerdcast. Ai, não, mas exagera, pra mim sempre né? foi. Sempre foi o Nerdcast. O Rapadura, que é de cinema, e vocês que eram lá das meninas, entendeu? Poxa vida, é agradável você ouvir mulher falando, né? Pelo menos eu sempre gostei do podcast de você, porque dava aquela diferenciada, assim, do que a gente sempre tá habituado a ouvir, né? Era um assunto muitas vezes novo ou diferente do que a gente acostumou a ouvir. E, como eu disse, a voz de vocês é maravilhosa. E, na verdade, o que o Sus quer dizer, ele tá agradecendo por deixar vocês espionarem o universo das mulheres, né? Então... É, mas sabe que isso aí, eu acho que muito, muito, muito homem que acompanha o Monacast, eu acho que é mais por isso. Porque, assim, eu jamais conseguiria fazer assunto mulherzinha, sabe? Assim, eu até tento, mas eu nunca consigo até o final. Então, eu acho... Faz muito o nosso jeito, né? A gente não consegue sentar e... Ah, vamos falar de filho, tá? Então, filho é aquela maravilha... Não, a gente sempre vai falar que tem um lado ruim, vamos escrachar o lado ruim, né? Nós somos pessoas realistas. Então, eu acho que muito homem continua seguindo a gente por isso. Porque a gente ia falar mesmo o que era e o que geralmente é escondido. Eu acho que isso começou a atiçar a curiosidade também. É, eu acho que também só não tem muita mulher nos ouvindo porque o público é masculino, né? Assim, muitos estão divulgando para amigas, namoradas, né? E elas até começaram a nos escutar. Mas, assim, por exemplo, o público que a princípio a gente queria pegar, que era, assim, o público mais ou menos da nossa idade, que tem filhos, nós percebemos depois que não escuta podcast, né? Por vários fatores, né? Porque tem filhos e não dá tempo de ficar escutando, né? E porque também não é uma mídia divulgada, né? E também Também por isso, falta de costume, né? Porque, como disse, os homens, muitos ouvintes nossos levaram para as esposas, para as namoradas escutarem, para amigas de trabalho, e elas começaram a escutar e gostaram. Então, ainda tá naquele negócio de boca a boca, né? Propaganda boca a boca, mas ainda falta muito para crescer, né? Assim, de conhecer, né? De divulgar, conhecer. Alguns conseguem mais, né? Como é o caso do Jovem Nerd do Rapadura, né? O Jovem Nerd tá num portal aí no IG e tal, então. E o IG sempre, né, tá divulgando, né? E tem o portal que também sustenta eles, né? Então como eu diria, é complicado. Tá certo, então a gente não vai mais tomar o tempo de vocês. Chega de surpresinha besta hoje, né? Não, mas imagina, eu adorei. Não foi besta, não, eu adorei. Nossa, muito legal, obrigada, Alan. Obrigada aí, o Sussi, o Oliver, obrigada mesmo aí. Muito, muito legal, não esperava. Foi uma surpresa mesmo, muito legal da parte de vocês aí fazer essa surpresa pra gente. Aí, o pessoal que deixou depoimento aí, obrigada mesmo. Pô, Lara, a gente pede pra Disney comprar o Mona Lisa também? Ah, tá, é uma. Eles vão bancar também, a Marvel e o Mona Lisa. A Mafalda, inclusive, desenha pra eles de graça, se eles começarem a bancar a gente. Não tem problema. Sim, eu já trabalhei pra Disney, vocês sabem, né? Ó, viu? A íntima, inclusive, da casa. Dá tapa na bunda do Mickey. Dá leque no Pato Dono. Não é desgraça. Vocês estão vendo? Vocês viram as tirinhas que ela fez? Nossa. Viu que linda a última que ela fez de mim? Ela me ama. Vocês viram? Eu vi. Se a Disney nos comprar, vai ser, em vez da Phoebe, a gente vai colocar a Minnie. Adorei participar, obrigada. Chamem sempre que quiserem, que agora nós somos duas mulheres sem podcast. Então é isso aí, meninos. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês, desejar sucesso em tudo que vocês vão fazer. E quando vocês quiserem participar, é só falar com a gente. Na hora vocês entram. Valeu, eu que agradeço aí o convite. Oi, desculpa, Susi, quem falou aí? Acho que foi a Yuba. Não, falei não. Ah, ela tava chorando, Polar, foi eu isso. Eu tava chorando, emocionada. Ó, mas eu levei um susto quando vocês falaram artigo confidencial, assim, pronto. Puta que pariu, descobri tudo da minha vida agora. Tava aqui pronta pra fugir.